Norte é nóis. Zona Norte é nóis. Zona Norte é nóis. Zona Norte é nóis. É melhor morrer em pé do que ver de joelho. Esse é o meu destino diante do espelho. Um, dois, três, vou tentar mais uma vez. Pulsei de quebrada, não vou perder como vocês querem ver. Sei que nasci pobre com pouca sorte. E é uma quebrada, meu futuro é a morte. Clique, clique, pum. Gosto do som do rap, big boom. Rapo, meu querido, poder do efeito borboleta. Voltaria ao passado pra evitar que meus melhores chegados de rua levasse. Pipoc nos peitos, é, então vou dizendo pra todos, rec, fique na paz na sua quebrada, porque aqui eu vou ficando de boa, dizendo pra todos que Zona Norte é nóis, Zona Norte é nóis, Zona Norte é nóis, Zona Norte é nóis. O gueto é o habitat natural do rapper, é o seu ponto seguro à margem da cidade. Cada um exalta e homenageia a sua quebrada. Por isso salve o conjunto Francisca Trindade, que já traz em si o nome de uma guerreira, uma preta da perifa que virou deputada e não se deixou rotular como uma coitada. Situado na zona norte de Teresina, para além da ponte do rio Poti, o Francisca Trindade abriga em seu seio talentos que em breve irão explodir. Pois como toda periferia ele é fecundo, altamente capaz de surpreender o mundo com que seus filhos podem produzir. O guerreiro que vos fala é Eduardo Prazeres, compositor de rap, poeta do gueto, irmão de fé e aliado de MM Bom, que no rap é sacerdote, na vida bom sujeito. E tanto eu como MM Bom, meu chegado, somos a voz do rap do Francisca Trindade, que através desta rima está imortalizado. É nóis, véi. Se liga aí, vagabundo, pode crer. É nóis. É nóis. É nóis. E aí, pode crer?